Mega Príncipe Negro. Com os DJs que são referência. Edilson e Edielson. Uma marca de tradição. Vem! Como é que começa? Joga em cima! Sobe! Libera! Deixa eu começar sentindo a emoção! Um, dois, três! Oi! Vou deixar a pergunta de vocês! Vem! Libera no batidão! Vai! E quem é do clube do Remo que tá na final da Grito? Bora de Elzão! Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro devagarinho. Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te boto com carinho. Do solinho que eu quero ver o Grito! Solta a voz que sai, vai. Edilson. Só que não tem hora pra chegar em casa, hoje vai cantar bem alto. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. E quem é que pretende casar esse ano? Canta bem alto, vai. Fui marcado pra semana que vem, mas como é que eu vou me casar? Diz. Eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida, esquecer que um dia eu já te encontrei. Chama a voz, eu quero ouvir. Mas meu coração não quer deixar, é? Ele chama por você. Vai. Seu nome que ele grita bem alto. Olha que eu gosto da pressão. Olha que trouxe ele. Ele arrofte que me arrofte que zen. Dedinho pro céu. Pra cima. Olha a transa nada na área. Valeu. Esse padrão do luxo. Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? O quê? Grau. Nela. E quem é do Pai Sanu de verdade? Põe a mãozinha pro céu aí, ó. Ainda pouco eu... Isso. Deixa eu sentir nesse sentido, Gelson. Eu queria sentir a torcida do Paysandu. Essa galera realmente é fiel. Não abandona por nada nesse mundo. Minha torcida do Papão, coloca o braço lá em cima, Mas eu vou te contar uma coisa, hein. Essa torcida do Clube do Remo também é fiel. É verdade que é a maior do norte, é? Acho que não, eu acredito que não, Edilson. Será, Edilson? Eu, olha, você eu acredito que a maior é do Paysandu. Quem é do Paysandu aí, vai? Vou te mostrar agora. Minha torcida do Leão, joga o braço lá em cima. Olha a torcida do Edilson aí, joga o braço lá em cima. Esquerda, direita. Bate na palma, na mão. Libera o batidão, como é que é? Yeah. destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração. Ou até dona. Quem sabe pode até cantar, vai. Mas eu duvido que vai esquecer. Solta a voz, Leandro! Só vocês. Largue essa mulher. Vem, fica comigo, seu plano B. Largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe. Segura o batidão, Edilson, vira mais uma. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim, você me apaixonou. Todo mundo, né? E a volta por cima agora não dá. Mais uma pra ficar bonito, vai! Tudo muda. Agora é você quem corre atrás, não dá. Tem mais uma aí, Edilson? Eu acho que tem. Essa aqui é agora! O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me metem em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim. Faz o coração, vai. O nosso amor. Querendo? Tirar você de mim. O nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você. E quem é que ama, canta aí. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só. Essa aqui eu lembro quando nós gravamos nosso DVD aqui, ó. Sente a pressão aí, ó. Não está sendo fácil. É difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Príncipe Negro. Um dia vou te esquecer. Sábado que vem, tem o Príncipe e a banda R15 lá no Caribe Show, galera! Solta a voz. Vai, segue o seu caminho, vai. Me deixa com meu amigo Charlie da Pedreira aqui com a gente. Obrigado, Charlie. Mais uma vez com a gente, garoto. Louro Barra, Camilinha. Você não deu, nossa amiga Marisa. Aí, Júlia. Bora mais uma. Não para, não para, não para. Com Mega Príncipe vou endoidar. Endoida, irmão, endoida, irmão. Com Edice e Edilson, seu pai vai esquentar. Joga a mãozinha em cima. E eu vou. vou no rei, vocês vão no rol. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Hey! Hey! What? E doida! E pina! Manda mais alto e me volta. Da vida, joga a mãozinha pra cima aí. Quem já levou um, joga a mãozinha pro céu também. E quem já colocou, faz barulho. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana. Meu amigo Ferro da Piscina Maramá, tô sabendo que tá com a gente. Obrigado, Ferro! Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro... Meu amigo Gaspazinho, aqui com a gente. Um abraço pra você, Gaspazinho, tá com a gente também. O Rio, alô Rio da Saque! Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Fica em borda com você, acho que te foi sem querer. É difícil entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Eu vou te amar, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar. Fazer qualquer besteira. Só no caqueado, só no balanço. Vem, meu príncipe. Ei, vai, vai. É o Bob Marley. Canalhas aqui com a gente do comércio, a galera do comércio. Ele que já representa o príncipe na mídia do comércio também tá bem aqui. Bora, Bino, tá valendo? Ele, o único amor da vida dele. O meu mega príncipe. E não tem papo furado, o meu mega é consagrado. Ele comanda a galera, agita todo estado. E não tem papo furado, o meu mega é consagrado. Ele comanda a galera, agita todo estado. E Juicy e Edielson tocam na moral. DJ Anderson é diferente e tal. E se algum maluco te chamar pra outro lugar, manda ele rasgar porque o mega vai. Arrepia, DJ Edielson! Bora! Manda ver! Já que é quadrito, amor! Saca aí! Meu amigo Pondo, caixa baixa, primeira dama com a gente! Olha o Digão do Exército GDP. Um abraço, Gilson. Obrigado, Gilson. Se faz mil léguas sem cansar, na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da... Meu amigo Gilson, funda no circuito. Olha o Rio da Sacramento, bora farfando. Meu amigo Henrique do Sal, olha a estrela. Obrigado, meu parceiro Charles da Pedreira. Gente nossa. Lodo Barra, Camilinha com a gente. Alô, Marisa! E as meninas também, um beijo. Bora, seco! E a nossa amiga Mega Light também tá aqui com a gente, Edilson. Sexta, sábado, domingo. Ela que não perde uma Light. Pra ficar bonito, joga a mãozinha pra cima! Todo mundo canta assim, ó. É no forró godó. Aqui com a gente, o Analeno tá valendo. Por aqui também, a equipe Transanal, um abração. É o maior. Eu vou dançar com o Mega Príncipe. O São João é mais São João. O Frank GDP é o Tito também. A tradição continua, a juventude vai pra rua. Grande Tarcísio, aí garoto. Os blocos vão espalhando alegria. É o povo cantando e dançando dia e noite. Meu amigo Vitor Brau aqui com a gente. O Bebé Produções também tá aqui com a gente. Alô, Bebé, bora pra cima, garoto. São João maravilhoso. Meu São João do Bonfim. Meu parceiro Sidney Martins. Ele não poderia faltar nessa. Valeu, Sidney! Sidney, Sidney! Bora que é o Mega! Sábado tem Príncipe e a banda R15 no Caribe Show! Show! De volta, alô Playboy, olha o Rafa da Elite no circuito. No verde novo, verde louco, verde mar, na alegria do bumbá, meu boi bumbá, na alegoria viva do maracá. Esquadrão do luxo, valeu. O povo canta, o povo dança, lá vão ter alavanto. É semideus, é seminu, viva a magia, viva do maracá. Nosso amigo Geilson da Fuzueta aqui com a gente, registrando os melhores momentos da levada junina. Bora, Geilson, manda ver, garoto! A noite é dona lua, clareia o bordel. Vaga, vagueia, vagabundo, vagabundo. E aí, Perla? Seria assim na cena de ciúme. É madrugada. Meu parceiro Cássio com a gente também, alô, Cássio. É passarela. Isso tu conhece, né, Perla? É muito bom. Nunca foi uma vez caipira. É o retirante, a que vem a rebolar. Já tomou muito migal, Edi. Caraca! Essa tromba, tempestade do trovão. O meu destino está escrito, está traçado na palma da minha mão. Tromba do bisco, traça tromba, tempestade do trovão. Nosso parceiro China Produções. Agora aí na produção do CD do Príncipe ao vivo. Já já tem CD ao vivo. Esse é Mega Príncipe Negro, com os irmãos Edilson e Edielson. Vem, amiga Rayane com a gente. Tá aí mais uma do Mega, como sempre, na companhia ali da nossa Mega P2. Obrigado, Augusto. Obrigado, Boninho. Muita calma nessa hora. Eu duvido. Eu também. Se é Geil, se é Gels. Haga Fuzue. Meu parceiro Biano aí dos canais aqui com a gente do comércio. Alô, Biano! É mais ou menos assim, ó! Lourinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu e salta a voz! Agora! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero o quê? Hoje eu vou. Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, o já já falar pra tu. Quero o quê? Eu quero é tu. Tira tu da sainha, hoje eu vou falar pra tu. Quero o quê? Edilson, esse é o DJ maravilhoso. Edilson, é hoje. Hoje eu tenho uma proposta. A gente se embola. com a gente, Luciano Reis, meu amigo Sidney Martins, com a gente. Alô, Sidney! Com sabor de quero mais, sem fim. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você. Meu parceiro Marlon, da nossa equipe Adidas aqui com a gente. O homem das fronteiras do Príncipe. Ele chega, reta e vai entrando. Cara comanda no circuito. Fala, Marlon! Ali junto com o Júnior Big, Dona Adriana, galera do Príncipe, que estavam ontem em Castanhal fazendo a farra. Hoje você não escapa, hoje. E o Gugu, rapaz? Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo, hoje porque eu quero te pegar. Bora sair no chão, no chão, no chão! Deixa tudo no escurinho. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Só quem confia em Deus aí levanta a mãozinha pra mim. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. We'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied. Essa aí tu curtiu ontem, não foi, Júlio? Um abraço belo show com a gente, que está aí junto com a galera, tá em Canto da Juventude, galera, tá em vez. 2015 vai tocar o coração, beleza. Olha essa viagem agora. Bora, meu Vega! Sobra! Cadê a galera da sedução ranchista? Galera da Fuzue Junino tá aí, tá? Tá aqui, olha em peso. Mensageiro do amor, dá um grito! Eu quero ver agora! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Toda a galera da Reino de São João com a gente. Bota o encanto da juventude daqui também. Simpatia da juventude, um abraço! Eu tô cheio de dinheiro. Romance Matuto, a galera tá em peso também. Galera Tancredini, um abraço! Toda a equipe da Rosa Vermelha, galera da quadrilha Rosa Vermelha. Balão de Ouro, forró sanfonado, as tradições do Pará. A Sucena de Vigia! Quero agradecer a toda a galera da Fuzue Junino e a equipe da Sedução Ranchista pela oportunidade de trazer o Príncipe nessa festa bonita. Obrigado, Fofão da Fuzue. Obrigado, meu grande amigo Félix da Sedução Ranchista. A gente reconhece o esforço que vocês fizeram para que esse evento pudesse acontecer. E que esforço, hein? Por isso ela pica, ela choca, choca, pica, choca, pica, novinha danada. Aqui, aqui, aqui, aqui, com minha paquetada. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E o Medielson pica, pica, pica, pica, pica. Segura! Oi, a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, a muriçoca. Pica, pica, pica, pica. Esse é o rei da cachimbinha, moço, é original. Só... Pra Daiane Dourado com a gente, tá Fuzuê Junino, a rainha das rainhas, aqui com a gente, um beijo. Rei da cachimbinha, vambora. E a muriçoca, soca. Alô, quieto, hein? Soca, soca. Joga o leque, vai. Soca, abre, soca. Balança. E a muriçoca, pica, pica, pica. Fica. Você dos Tabarão e a simpatia da juventude. Quer dormir de noite, não consegui dormir. Os unidos nos ouvir, a muriçoca vem. DJ Edilson e Edielson. Os irmãos Edilson e Edielson vão elevar suas adrenalinas ao máximo. Bora dançar! Oh, oh, oh, oh, ai, é no som da viola que o peito chora. Nessas noites, lua jogada na rua. Anda, quadrilha, rainha da juventude, um abraço! É no som da viola que o peito chora. Nessas noites de lua jogada. Junina Tropicalinha com a gente, a revelação da cremação também estão aqui, valeu! Nessas noites de lua. É por isso que eu digo que é melhor viver embriagado do que iludido. Ui! Ui. Olha o forró! Não tá fácil ficar. Para o bife do morro com a gente, valeu! Aqui, que saudade que dá. Tutti-frutti do hangar, valeu! Meu amor é assim. Nosso parceiro Chubi já por aqui com a gente também. Um abraço, Chubi! Eu amo você, ninguém mais. Vai, vai! Me deixou assim. Vambora, vambora, vambora. Arrancou de mim, rapaz, o sorriso e a razão. Meu amigo Patrick do Barreiro, alô Patrick. Tá ao lado do seu segurança aí, Júlia Lucinácio, garoto. E aí, Betânia? E sabe aquele gelo que você me deu? Bora, Bebê. Tô tomando ele na balada com... Mãozinha pra cima. Alegria do povo com a gente também. A galera aí dando vaia pra tu. Vambora, meu filho, vambora. Cê é apertando o lobo do safadão. O tempo conserta tudo. Ninguém perde por esperar. Príncipe Negro. O peso que você me deu. As noites que me fez chorar. Se foi como folha ao vento, voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento, aos poucos foi chegando ao fim. Quando é quadrilha? Tenho certeza. Renovação de São João aqui com a gente. Abraço com muito carinho. Avisa que terá um concurso de... O que, que é isso, rapaz? Ensaio dos dias 28, 29, 30 de maio. Vai ser bacana. Tá gostando do Bingo do Jodunas? Valeu. Resolvi mudar. Segui seus conselhos. Sabe aquele gelo que você me deu? E a galera da quadrilha balanceira aqui com a gente também, Jusão! Ah, vai explodir, geral! Sexta-feira tem príncipe da estação do som da arterial. Sábado é Caribe Show! E quando ela chega para o baile, que me chega de andar. Meu amigo Fábio e a sua esposa Deide aqui com a gente, estão chegando agora com a gente. Valeu, Fábio! O Mazinho, o Digão, meu parceiro Gilson Fúria, o Cássio. Olha o velho aguarda aí, Cássio! Rola a cena, e no Camaro era cena, no Camaro era cena. que eles vêm, tá causando zum zum zum, tá na beira de rio. Ela porta, ela porta, ela só gosta de anda, namora, namora, namora, namora, namora. Lucas, Outlast, Ouro, Desouro, Guilas, tem Armani Black, o perfume é de Wanchu, tem batom, tem maquiagem, e só pra retocar o vale, só pra retocar a imagem. Olha aqui com a gente, já disse, os canais do comércio. Ai, curtindo. Meu parceiro Biano, esse é gente boa, esse cara aqui, ó. Valeu, Biano! Três, dois, um, mais uma! Desce uma, desce duas, desce três, desce gelada. Pra lavar, lava, lava, lava, lava. Um abraço ao Sidney Lima e a sua primeiríssima dama Nina. Valeu! Sexta-feira eu... Pra Tatazinha e a Brenda com a gente, beijo. Vou acabar com placa de descanso. Nossa amiga Giana aqui com a gente, lá da Rádio Jornal. Alô, Gian. Tá com a gente no Mega. Que desce redondo e acaba com meu tédio. Eu dou os pegas lá na Cátia. A Cátia, cachaça. Xarope de flauta e o Red pra nossa. Por isso é que eu caio na boca. Meu amigo Astro Sem Emoção já tá com a gente na área. Seu irmãozão. Aiane. Meu amigo Murilo. O Augusto. Onde é P2 também na. Desce uma, desce duas, desce três, desce nada. Obrigado, Chitara. Dona Adriana aqui com a gente, meu amigo Chubi. Olha o Rony da GDO, valeu. Desce uma, desce duas, desce três, desce nada. Elite CDS. Aqui CDS. Você está com o príncipe. Príncipe negro, príncipe negro, negro, negro. Nosso amigo Hugo da segurança da estação do som, lá na Cidade Nova. Vamos lá, vá com a escada. Cara, quadrilha, cabra da peste, valeu. E quando eu chego em casa, a patroa fica enchendo e o interrogatório pra saber o que eu tô fazendo. E a nossa amiga Estrela GDS também está aqui com a gente. Alô, Estrela, ela que não perde uma, tá sempre do ladinho dos irmãos. E agora? Olha, Estrela. Aqui, a Estrela é sempre você. E com o Red pra nossa, por isso é que eu caio de boca na Cátia. Na Cátia, cachaça, um suco de cevada gelada. Mural, grava, grava, grava, grava, grava, grava, grava, grava, grava, grava, grava, grava, grava. E quem tá afim de dançar? Olha que eu quero ver todo mundo coladinho, hein? É. Todo mundo agarradinho aí pra dançar colado, que ia ser bacana. DJ Juanzinho da NET e pro Cateira dos Humildes. É Mega Príncipe Negro. Quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. Meu amigo Careca, presidente da Suepa, Leandro Nideu, tá com a gente. E com você também quero alegria. E quem gosta? Gosto muito de você. Eu quero ser um pássaro bonito. Edielson, quero voar no seu infinito céu. Cada quadrilha Tancredinhos aqui com a gente. Se você for e não voltar, eu vou chorar. E quem gosta? Gosto muito de você. Fica só lembrando dessa aí, né, Maria? Baby, eu quero seu amor. E assim sem perceber, eu viverei em paz com você. Eu viverei com você. 007. Bora que é o Mega na aldeia amazônica! difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não vale nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Que notícia, Charles! Necessito... Aniversário do nosso amigo Leão do Ouro é hoje, é? Jura, Carol? É? O amor que é minha, domina. Rapaz, minha. Coisa boa, bora! Quer que as duas comigo? Agora sim! Sua boca é minha, domina minha. Grande Leão do Ouro! Estou fazendo tão sozinho. O rei dos garapés da cidade. Ai, ai, boca minha. Banda 007. Somos apaixonados. Diz assim pra ela! Você diz que não faz amor. Logo está sofrendo agora. Juro que estou bem. Se arrepende e chora por mim, deixa pra trás. E as alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais. Seu bem, te entreguei meu coração. Vamos no som! Não importa quem errou. Olha a Vânia Edilene aqui com a gente também, Deus. Acho que ela deu a fuga hoje. Você, dei adeus essa paixão. Sair, encontrar. Adição Fofão, como parece urgente aí na portaria. Alô, Fofão! De chamar atenção. Já só recebendo a presença aqui dos amigos, galera do Facebook, rapaziada das redes sociais, galera do Facebook Cultura Acará, que divulga muito a cultura paraense. Particularmente, eu tenho acompanhado por lá. Parabéns ao trabalho dessa galera, muita gente boa. É no Facebook Cultura Cará. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo carinho. Registrando os melhores momentos da festa do Príncipe, né? Na terceira levada junina, na aldeia amazônica, Belém, Pará, Brasil. Príncipe Negro. Olha, nosso amigo Lourinho, ainda bem aqui, lembra dele, Jones? Olha, guarda o Lourinho. Grande motorista, quem sabe, né, Lourinho? Meu amigo Loro Águia aqui com a gente. Olha o Deluxe das Teses, tá aqui. Grande profissional da pista. Nosso amigo Lourinho, um abraço com muito carinho. Mas você só me despreza, meus ar. É o show do Mega! Sexta-feira tem o show do Príncipe lá na estação do som arterial. Sábado, o Príncipe e a banda R15 lá no Caribe Show, hein? Hoje eu vou sair. É uma grande festa, sábado, uma grande pedida. E todo mundo convidado, hein? E domingo tem Príncipe em Bragança lá na ABB em Bragança. DJ Edielson. Oba! Na pressão. É pra botar pressão, meu DJ. Então bora! Choque em Libra! Essa aqui eu queria mandar para aquelas galeras, as equipes do Príncipe que invade atrás do Mega dos interiores. De fronteira. Alô, Júnior Bíblia! Segurar, e o Marlo gosta, né, mano? De barreira, ontem foi bonito em Castanhal. Não existe nada, somente Deus. Ganhada quadrilha, sorriso junino de Águas Lindas, obrigado! Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Chama um beijão pra Yasmin. Alô, Fabi, pra você também, pra Bia. Amiga Tainá, olha as gatas tops com a gente. Maluca. Obrigado, Flávio Silva. Olha o empresário Luciano com a gente, Luciano Reis. Amigo Sidney Martins da área. Amazonas. Bora Rio e a Paulinha com a gente, o Vavan. Pega a tropa do príncipe Henrique do Sal, bora Brasil! Essa aí é inesquecível! Meu amigo Fabrício da XK com a gente, né? Bora pra cima? A Betânia, bora Patrick. Se Patrick é velho da guarda. Júlia Alucinado, bora Júlia! Junto com seu amor. Tá valendo? Valeu, galera aí, valeu. E quem é do príncipe canta? O quê, o quê? Olha quem tá na retaguarda, nosso amigo Atila Promonte, o velho guarda, vascaíno de coração! Galera da segunda porta, galera da segunda porta, galera da segunda porta, galera da segunda porta. Vem comigo, vem, vem, vem! Joga a mão pra cima, bota o kick e dá um grito! Bola, mega estrela! Aí, perna! Da quadrinha Foqueiros, da Narie aqui com a gente, olha aí! Atila pro mundo, alô Atila! Hoje só deu Vasco, garoto! E eu ganhei uma aposta. E ela veio assim, ó! Ela veio assim. Como é que foi? Tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração. Bora, Clay! Fui na onde, velho, agora! Alô, Chitago, Adriano! Cadê o Frank, hein? Você não vai. Voltou só o Frank aí, né, Chitago? Vem me amar. Solta a voz, Mialdo! Apaixonei, já não posso esconder. Sindicato dos cachorrões, olha agora, galera, olha. Ei, lembrei dessa. Que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? E diz aí. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Joguinho da Sacramento, joguinho. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. E agora? Me fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Essa perna gosta, né, perna? Difícil assim, me diz. E agora? Carrinho Show e a quadrilha da Barão com a gente. Não dá, eu amo mais um homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Ô, por onde? Pra toda a sedução ranchista, pra Fuzuê Junino, Mensageiros do Amor. De São João, olha a galera, Encanto da Juventude com a gente, Simpatia da Juventude, Romance Matuto, Tancredinho por ali também, olha a Rosa Vermelha, tá de Balão de Ouro! Você já sabe forró sanfonado com a gente, a Sucena de Vigia. Olha aí! Aqui sozinho, tem a equipe transa. Solta a mão, Joy! Mega Príncipe Negro! DJ Edilson Dieto! Tocando nossa cara! Face Cultura Caracol! Gente, obrigado pelo carinho, pela cobertura! Em Belém ou em qualquer lugar! São Pamela! O Taca Cada Filhada não chega com a Atila Bromô de Gadrias. Oi, nossa Manu do Beijo com a gente. Olha o Cássio GDP. Eita, coisa boa, galera, tá por aqui. E olha o batidão, batidão, batidão. Batidão, batidão, batidão, batidão. Joga a mãozinha pra cima. Toda Tropic com a gente, valeu. Chega aí, orelha. Crau, crau, crau, crau, crau, crau, nela, vai. E aí, Sérgio? Olha o Haroldo com a gente. Quem tá solteiro, dá um grito. E aí, Demisão? Galera! É mais ou menos assim, ó. Vai no balançado, vai, vai. Aqui novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede, te empurro. Encaixando, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra até o tá. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra até o tá. Ele é brabo, ele é pica, ele é mente que ele nota. Viver o rapaz, o jeito que a novinha bota. Ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra cá. Ela toma na chuva, ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra cá. Ela toma na chuva, ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra cá. Ela toma na chuva, ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra cá. Pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, bota. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero ver. Bora pra cima! Um abraço, Maurício! Lá do Barra Goiana, aqui com a gente da Cidade Nova, alô Edinho Cambis! Só quem se acha o rei, só quem se acha o rei. Eu sou o rei, eu. Eu sou o rei dos periquitinhos, eu sou o rei dos periquitinhos. GDP, valeu! Um beijão aí pra queridinha da renovação com a gente, São João, renovação São João. Ei, meu amor, você. A Dianazinha, um beijo. É da Forró Sanfonado com a gente também, só valeu. Por equipe da Forró Sanfonado, abração. Sempre quis, quando eu estava só, entrega a solidão. Você chegou e encheu de amor meu coração. Tudo de bom é você, você. Sonho e desejo em te ter. Mesmo distante eu te amava, te amava. Há muito tempo eu te esperava. O amor chegou pra ficar. Seu olhar brilhando em meu olhar. O amor chegou pra ficar. Você veio me... Bora, meu velho! Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Cada quadrilha, alegria do povo com a gente, um beijo. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Alô, Chitara, tô sabendo que esse ano sai, é verdade. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Um abraço, Indara, Márcio, da Tropicalite com a gente. Eu quero uma história! Tirar você da minha é isso? Vida. Uma vida, um abraço, Roberto, a Caraense, parabéns, obrigado pelo carinho de vocês. A da Tropicalite aqui com a gente, só valeu, hein? Meu coração não quer deixar, ele chama por você. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson, Wanderson e Junior Mix. A gente se encontra no próximo show do Mega.